meus amigos e meus irmãos, Marina de Oliveira Godós, de São Paulo, me mandou esta cartinha. O Apocalipse está empolgando, pessoal. Irmão Paiva, Deus está presente e Jesus está chegando. Como a mocidade está estudando o Apocalipse de Jesus, e eu, apesar de meus cabelos brancos, aliás, uma cabeleira branquíssima, lindíssima, chega até a brilhar aí no sol, também sou jovem. E o Senhor fez a ela uma pergunta, porque a religião de Deus iniciou a sua pregação com o Apocalipse de Jesus. Eu também pensei o seguinte: segundo a nossa aprendizagem na doutrina da religião de Deus, começou com a pregação do Apocalipse de Jesus, segundo João. Sim, porque o Apocalipse não é de João, é de Jesus. Porque nele está a chave que fecha o ciclo e imediatamente abre outro com vistas ao terceiro milênio, como nos ensina a própria religião de Deus, nas suas diretrizes espirituais. Um fim que dispara um princípio. E porque no Apocalipse está a advertência final a toda a humanidade, na sétima igreja, a de Laodiceia, sétima e última. Eu vou pedir licença a Marina de Oliveira Godós e lembrar a vocês quais são as sete igrejas da Ásia no Apocalipse. Está nos capítulos 2 e 3 esta relação. As sete igrejas da Ásia. Eu vou dizendo, vocês vão repetir, vai guardando, hein? Primeira igreja, Éfeso. Éfeso. Segunda igreja da Ásia no Apocalipse, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Pérgamo. Quarta, Tiatira. Tiatira. Quinta, Sardes. Sardes. Sexta, Filadélfia. Filadélfia. Sétima, Laodiceia. Laodiceia. O que significa Laodiceia? O julgamento da humanidade. Mas vamos lá à carta da Marina de Oliveira Godós. Por isso, a religião de Deus está dando a quarta e última volta ao Apocalipse de Jesus, fazendo-me lembrar do capítulo 14, versículos 6 e 7, esse mesmo Apocalipse que nos diz o seguinte: a primeira voz. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e as fontes das águas. Também na síntese final da religião de Deus, e consta de 7 pontos, estes 2: o Apocalipse de Jesus, o evangelho moderno, unifica todas as revelações de Deus, uma só revelação, um evangelho só. O Apocalipse de Jesus, restaurando a unidade cristã, unifica todos os rebanhos na religião de Deus. No princípio da era cristã, já se dizia que o tempo estava próximo, de modo que as coisas hoje, agora, se tornaram urgentes, pois são as coisas de Deus, motivo pelo que a religião do terceiro milênio teve de começar pelo fim, que é o princípio. Um majestoso princípio, diz a própria religião de Deus, nas suas diretrizes espirituais, volume 1. De modo que o Apocalipse não nos atemoriza a nós, cristãos do novo mandamento, da religião de Deus. Muito pelo contrário. Estamos felizes de verdade por sabermos que Jesus, nosso Senhor e Mestre, está chegando. Agradeço à Escola de Reeducação Geral da Religião de Deus, que nos possibilita atentar e entender as coisas importantes, reais, que enriquecem a nossa vida espiritual. Pois isto nos coloca dentro daquela grande chave do maior economista de todos os tempos da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Mas para chegar a esse destino tão feliz, também devemos nos lembrar de outra passagem de Jesus no seu Evangelho. Vamos ver se vocês conhecem essa passagem que nós sempre repetimos, porque de supina importância, suprema importância para a sobrevivência neste final de ciclo apocalíptico, já que Jesus mandou que nós perseveremos até quando? Até o fim. Até o fim. Não adianta desistir em 99,9%. É até o fim. O pensamento é este que vocês vão dizer comigo. Disse Jesus: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Ganhareis as vossas almas. É na vossa perseverança. Parabéns a Marina de Oliveira Godóis. Eu vou publicar tudo isso. Jesus está chegando, que o povo vai aprendendo com vocês, que o Apocalipse não é difícil coisa nenhuma. Difícil é a ignorância humana, que tem que cair como caiu a Bastilha, e de uma vez para sempre. E aí vai surgir toda a grande inteligência de Deus, o Criador, nas suas criaturas. Então os irmãos políticos vão entender, conforme escrevi num artigo, que não devem legislar somente para corpos. Que me importa se dizer, você está perdendo tempo, pai, escrevendo isso agora? Não estou perdendo tempo, não. Nós estamos plantando o carvalho que vai dar sombra e proteção às gerações pelos milênios. Portanto, eu escrevo, porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa antes agradar a Deus que aos homens. Importa antes agradar a Deus que aos homens. E aqueles que forem da verdade ficam muito felizes com isso. Esta foi a afirmativa de Pedro, João, discípulos, apóstolos de Jesus, diante dos que queriam calar-lhes a boca. Parem de pregar sobre esse Jesus, aquele criminoso que foi crucificado há tantos anos. Ou vocês vão se calar, ou vão ser chicoteados, torturados, mesmo crucificados. E eles foram chicoteados e agradeceram a Deus que tido a honra de por Jesus serem chicoteados, e disseram essa frase, esse pensamento que honra qualquer cristão. E mesmo aquele que não sendo cristão tem dignidade, tem caráter. não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, porque importa antes agradar a Deus que aos homens. Porque importa antes agradar a Deus que aos homens. Meus amigos e meus irmãos, muito obrigado. O Brasil precisa, agora mais do que nunca, da união de todos os seus filhos em torno de Jesus. Vou lá ler aquele artigo que eu citei no programa. Irmãos políticos, não legisleis somente para corpos. Aqui na parte final. A política que não reconhece a caridade completa, ou seja, que fecha seu coração às obras, boas obras materiais e espirituais sustentadas na fé realizante do Cristo, está fadada ao insucesso neste final dos tempos. É evidente que aqui não estamos nos referindo à caridade resumida no ato de dar esmolas, que é uma ação louvável. Entretanto, muito mais importante é reformar o homem, como propõe a cruzada de reeducação geral da religião de Deus, de forma que não mais precise delas, das esmolas. Eis a caridade espiritual, a maior de todas, sustentada no Evangelho e no Apocalipse do Cristo. Para aqueles que não alcançam esta verdade, achando que o planeta é um descalabro, explicamos que para a compreensão dos assuntos humanos e espirituais, que povos e nações, existe a lei universal da reencarnação. Não se trata de fanatismo nascido no Oriente, mas da prova da perfeita justiça de Deus, que dá nas vidas sucessivas a cada um de acordo com as suas obras. Em Reflexões e Pensamentos, Dialética da Boa Vontade, escreve: há um outro caminho que não despreza o que os demais tenham trazido de efetivamente válido para a vida dos povos. Todos devem ter seu teto, mas também a sua liberdade. Realmente existe um caminho novo, apesar de tão antigo, o cristianismo do Cristo, que paira acima de todas as conflitantes ideologias humanas, sem o qual não poderá haver uma sociedade legitimamente solidária. Mostrá-lo à humanidade, hoje tão disposta a suicidar-se, é missão de quem? Do Brasil! É missão do Brasil. Por isso, constantemente pedimos a Jesus pelo Brasil, repetindo aquele pensamento do irmão Zarur, que nós completamos assim, dizendo: em torno de Jesus. Qual é o pensamento? O Brasil precisa, agora mais do que nunca, da união de todos os seus filhos. Em torno de Jesus. Vamos em frente, por quê? Deus está presente. Viva Jesus! Em nossos corações. Para sempre.